Ação e reação. Programa número 48. André Luiz relatando as ações de benefício desses irmãos invisíveis que nos socorrem e nós, ingratos, às vezes reclamamos de estarmos abandonados. Estamos com um verdadeiro séquito que nenhum rei na terra tem direito. A pessoa mais desgraçada do mundo aparentemente está abandonada. Não está. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas eu não sou cristão. Bom, primeiro, isso é um engano. Toda a humanidade é cristã. Se você quiser compreender bem essa afirmativa polemicíssima para você que estou fazendo nesse momento, pegue a coleção Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Lá vocês vão entender certas coisas que eu digo aqui. Bom, Silas com Clarindo, Leonel, Hilário e André Luiz chegaram a um hospital, uma maternidade, para socorrer Laudemira, que é uma pupila do Mansão Paz, onde Silas trabalha e tem como alunos agora André Luiz e Hilário. E agora também o Clarindo e o Leonel. Olha o resultado do perdão. Eles começaram a perdoar o Antônio, o irmão que os matara no lago há muitos anos, há décadas, para se apropriar da herança da fazenda. E eles deixaram o ódio para lá contra o irmão infeliz. Sim, porque quem mata é o infeliz. E começaram a se libertar. É aquilo que eu digo. O ódio destrói, em primeiro lugar, a criatura que odeia. Está adoentada, enferma, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. O perdão liberta. Leonel e Clarindo já começavam a se libertar, conhecendo coisas lindas, como socorrer aqueles que precisam. Estão ajudando aí no socorro a Laudemira. Vamos ver como é que o Silas vai conduzir aí o amparo a essa irmã que está para dar à luz. Já sabemos que o passado dela é terrível. Ela foi bela e abusou da beleza para conseguir coisas. Eu não vou explicar para vocês, vocês estão cansados de saber como é que isso ainda acontece aí no mundo. Mas ninguém fica impune, não. A pessoa volta em outras vidas, tem que consertar o que fez. Ela desgraçou, influenciando poderosos com a sua beleza, muita gente. E arranjou um acompanhamento. E reencarnou, já se comprometendo em trazer a vida a quatro. Se sofresse lá uma determinada operação, haveria perigo de não poder ter os outros três. Vamos ver como é que o Silas vai agir. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra, eu prefiro dizer mão direita, colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Muita gente diz assim: irmão Paiva, coloca a mão na cabeça das pessoas que estão sofrendo. É que a gente faz mesmo. E contra a mão, às vezes, começa a dar o passe magnético, usamos aí a palavra imposição de mãos, mas não precisa tocar o corpo, não. Cuidado com isso, hein? Muita gente vai nessa história de impor mãos, colocar a mão no corpo da pessoa, etc. Atenção, irmãos de boa vontade, já passei instruções severíssimas sobre isso. Não há necessidade. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos. Quer dizer, saía das mãos do Silas. Os outros estão ajudando na oração lá. espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Lembra-se que eles não queriam? Aliás, muita mulher faz cesariana aí sem nenhuma necessidade. Eu li há tempos, deve estar aí guardado aí na minha biblioteca. Nos Estados Unidos da América do Norte, 2.400.000 operações cesarianas sem necessidade. Outros tipos de operações também somadas aí, sem necessidade. Nós respeitamos a medicina humana, mas sabemos que há exploradores em toda parte. Há os bons, mas também há os médicos que não merecem o título. Há outros que são verdadeiros santos. Ainda bem, graças a Deus. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete com o êxito necessário. Quer dizer, tem que dar à luz a mais 3 crianças. É porque o planejamento é feito lá em cima, não é cá embaixo, não. É aquilo que eu digo. O problema é de egoísmo. Nem mesmo uma criança que se descubra que vem com um defeito pode ser abortada. Porque aquilo é um compromisso assumido antes de reencarnar. O espírito antecede ao corpo. O espírito não é feito na hora em que o espermatozoide do papai penetra o óvulo da mamãe. Não é nada disso, não. Não é nada disso, não. O espírito é feito antes. Já teve outras vidas com o papai e com a mamãe. Papai e a mamãe devem alguma coisa a ele também. Por isso é que ele nasce ali naquela família, para se corrigir. Ou então papai e a mamãe são dois espíritos bem evoluídos e que aceitam receber aquele outro espírito sofredor e vir a brilhar também. Já imaginou salvar a turma em expiação? Lá na frente, a felicidade reconhecida é inapreciável pelo critério humano ainda mesquinho tanta vez. Eles ficaram felizes, porque agora a Laudemira ia poder ter mais outros 3 filhos, né? Puseram-nos de novo a caminho. Lionel, que é o ex-obsessor, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas com ar respeitoso se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do futuro, ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, quando eu estava na carne, que praticamente jamais o fui. Na verdade, ele nem chegou a ser. E comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados nossos irmãos. O Silas vai reencarnar. Pode ter reencarnado já a essa altura, né? Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores do mundo invisível, que me servem agora de domicílio, ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Causas? Causas? Murmurou Clarindo, algo espantado. O outro ex-obsessor, irmão do Leonel. Sim? Procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. e relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, conforme as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas e, para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Bem, cada um tem que pagar o que deve, né? Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. Quer dizer, já está pensando na reencarnação dele, esperando contar com a ajuda das pessoas, quer dizer, dos espíritos encarnados. Tais como ele, ajudam os que reencarnam. Ninguém pode fazer nada sozinho, não é? E prossegue Silas. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. O ensinamento era precioso. Não apenas para os dois perseguidores, Lionel e Clarindo, que o registravam perplexos, mas também para nós que reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem como o abençoado preço de nossa felicidade. Enquanto volitávamos, quer dizer, voavam, né? De retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Vocês veem, os espíritos volitam, quer dizer, voam. Por isso é que nas representações artísticas antigas botavam asas nos anjos guardiães. Era a forma primitiva de apresentar uma qualidade, um dom que os espíritos mais evoluídos têm, de volitar, de voar, digamos assim, na dimensão em que vivem. Vamos ver o que é que o Silas vai revelar, se ele sabe alguma coisa a respeito da Laudemira, que eles vão perguntar ao Silas. Era conhecida a sua desde muito tempo? Assumir assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela? Credores ou devedores? Silas sorriu complacente para a arguição. Arguição cerrada, hein? Uma pergunta atrás da outra. E explicou. Meus irmãos, inegavelmente creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu. Não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição. A gente tem que tomar cuidado com isso. Abusando da confiança que a mansão Paz me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Aí ele começou.